Olha, esse nosso convidado já tá aí. Isso, Barbosa. Hoje aqui na Rádio Paralela, nós vamos apresentar o quadro Cuide-se Mal. Quem está aqui para falar com a gente é o médico estomacólogo, Barbosa. Médico estomacólogo? É que cuida do estômago, né? Ah, sim, sim, claro. O doutor Jacinto Real, que vai nos falar sobre o bacalhoite. Bacalhoite. É, os problemas causados pelo consumo de bacalhau, né, Barbosa? Consumo exagerado de bacalhau. No final do ano tem sempre aquele bacalhauzinho delicioso, né? Doutor Jacinto Real, tudo bem? Tudo muito bem, não é? Doutor Maurício, um abraço. Doutor Francisco Barbosa, eu sou o seu fã. Tá, tudo bem, claro. Que não bom. É? Não é fã, é sócio desse nosso programa, o senhor sabe disso. Exatamente. O programa é nosso, doutor Francisco Barbosa. Pois é, isso que eu ia falar. Eu adoro o doutor Francisco Barbosa. Não, que doutor Francisco Barbosa? Que isso, doutor Jacinto? Pode me chamar de Barbosa, não, viu? Não chamo. Não, que eu não quero intimidades com o senhor. Que é isso? Eu sei como são essas coisas, que pega isso? Intimidade. Amanhã o senhor Hélio Júnior aí está pedindo comida pra trazer aqui. Não, nada de intimidades, por favor. Tá bom, vamos à entrevista aqui. Doutor Jacinto Real, o senhor é especialista em bacalhoite, não é isso? O que é bacalhoite? Ora, o que é bacalhoite? Isso. Bacalhoite é bacalhoite. Que isso? Era isso que o senhor queria saber? Meu Deus. Um abraço, então. Calma lá, doutor. Opa. Peraí, tá bom, mas o que provoca bacalhoite, doutor? Ah, agora sim. Agora o senhor fez uma pergunta direito. Tá certo. O que provoca a bacalhoite? Exato. O que provoca a bacalhoite é chamar o Raul. O senhor sabe que às vezes o consumo exagerado de bacalhau leva a pessoa a chamar o Raul. Raul. O Raul chega, não é? Ah, o Raul chega, ginga pra cá, ginga pra lá e o Raul derruba as pessoas que estão em volta. O Raul é fogo. Mas o que as pessoas devem fazer pra evitar bacalhoite? Ah, torcer pelo Fluminense é uma ótima receita. porque aí ninguém esquenta a cabeça, não é? Ninguém sofre de problema de espécie alguma. Sei. A pressão não sobe, os amigos não encarnam. Tá certo. De forma que a receita que eu dou, não é? Receita. Não, pera um momento, desculpa interrompê-lo a respeito da receita. Sim. Eu queria saber o seguinte, doutor Jacinto. Pois não. A bacalhoite tem algum outro tipo de sintoma que não seja esse tipo que o senhor falou agora? Olha, senhor Francisco Barbosa, a bacalhoite costuma afetar muito os urubus. Urubus? É, eles ficam eufóricos, saem alegres, não é? Cantam, dançam, pulam, soltam foguetes, não é? Enchem a cara. Bacalhoite afeta os urubus? É, o quê? Olha, eles ficam alucinados. É mesmo? Quando um flamenguista vê alguém sofrendo de bacalhoite, fica alucinado. Se jogam no chão, só faltam rasgar dinheiro de tanta alegria. Que isso? É uma coisa louca. Tá o quê, Raul? Tá uma camada de urubu. Doutor Jacinto Real, olha, muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? De nada. Abraço, senhor, tá? Nem nada. Tá chorando? Tem alguém, tem algum calmante aí pra mim, por favor? Tá chorando, doutor Jacinto? Minha Santa Bárbara, senhor Francisco Barbosa. Vamos sacanear muito na rua. Que boca é essa? Que houve, doutor? Eu estou sofrendo de bacalhoite aguda. Ah, desculpe, doutor. Ai, que dor de bacalhau. Meus pêsames, doutor. Desculpe. Rádio. Nossa, meus paralelas.